Comigo no Salmo de número 1, é um texto muito conhecido por nós, e eu quero falar sobre felicidade, e a felicidade começa com fé, é o tema dessa noite. E eu estava conversando com um bom baiano, e é o pastor Itiel. Eu falei: ô Itiel, o alfabeto baiano é meio diferente do brasileiro, né? E ele me deu um papel aqui dizendo que o alfabeto baiano é A, B, C, D, F, G, H, I, G, e aí segue. Mas eu achei interessante o A, B, C, D, F, e o nosso é fé, não é F, é fé, pelo menos nesse momento. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo capítulo 1. E eu quero falar sobre a felicidade. E eu quero mostrar para você nesta noite que felicidade começa com fé. Vamos ler o texto? Vamos ficar de pé? Como nós temos todos a mesma versão, e eu quero que a nova versão internacional, então eu quero fazer a leitura a uma só voz. Vamos ler bem bonito, como um grande coro, o Salmo de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos ler o versículo 1 e o 6. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor, fale ao teu povo, ó Deus, nesse momento, através da tua palavra. Palavra esta que acabamos de ler. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Felicidade começa com fé, e a gente leu os versículos, o capítulo 5 de Mateus, de 1 a 12, que trata do sermão da montanha, quando o nosso Senhor fala sobre as bem-aventuranças. E esse texto é muito interessante, porque ele começa dizendo logo de início: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e aí o texto segue. E uma das coisas que nós mais procuramos é o quê? A felicidade. Quem não quer ser feliz? Todos queremos ser felizes. Mas por que o homem se tornou infeliz? E depois, há como a felicidade voltar a habitar o coração do homem? Uma das coisas que eu mais percebo como pastor é a infelicidade das pessoas, justamente porque algo aconteceu em algum momento da vida que trouxe tristeza, trouxe dor, trouxe infelicidade. Portanto, para nós está mais do que claro a necessidade da busca pela felicidade. Aliás, arrisco-me a dizer que muitas das nossas ações vem em função da nossa busca pela felicidade, isto é, nós queremos ser felizes. E aí nós tomamos atitudes para alcançar a felicidade que é tão desejada por cada um de nós. Então, está claro para nós a necessidade da busca pela felicidade, porque há alguma coisa dentro em nós que sugere que a gente precisa ser feliz e muitas pessoas não se sentem felizes. Ser feliz é uma coisa e estar feliz é outra. Ser feliz é uma questão de natureza. Apesar das circunstâncias, você diz, eu sou feliz. Estar feliz vai depender dos acontecimentos, vai depender das circunstâncias. O nosso Senhor, quando veio, ele não veio para que estivéssemos felizes, mas para que fôssemos felizes. Então, Jesus pode conceder a mim e a você a felicidade. Mas por que se faz tão necessário a felicidade? Para a gente entender a necessidade da felicidade, a gente precisa voltar um pouquinho lá para Gênesis. E você não precisa abrir a sua Bíblia em Gênesis, mas você vai perceber que o homem era naturalmente feliz antes do pecado. O homem era feliz, o homem tinha comunhão com o seu próximo. Fico imaginando Adão e Eva brincando com os seus filhos e também um contato íntimo com a natureza, com os pássaros. Aquele momento no Jardim do Éden, eu fico, quando leio a Bíblia, me vem à mente, era um momento de alegria. O homem com Deus, o homem com o próximo, o homem com a criação, o homem consigo mesmo. Havia paz real, paz completa no coração de Adão e Eva, seus filhos e a natureza, tudo aquilo que Deus havia feito e disse que era muito bom. Por isso trazia felicidade ao coração daquelas pessoas que ali habitavam. Agora, o homem era naturalmente feliz antes do pecado, pois o pecado, ele, quando introduzido, ele fez com que o homem conhecesse o mal. E a pior coisa para o homem foi ter o conhecimento do mal. Porque até então a felicidade havia, a alegria. E Deus chega e diz, olha, daquela árvore de jardim você pode comer, ou das árvores todas do jardim você pode comer, mas aquela árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, dela vocês não comam, porque no dia que vocês comerem desta árvore, vocês morrerão. E eles desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o conhecer o mal fez um mal enorme no coração do homem. Então agora o homem perdeu aquela felicidade, aquela alegria, aquela comunhão que tinha com Deus, aquela comunhão que tinha com o próximo. Tanto que fugiu de Deus, depois fica acusando a esposa, depois o irmão mata o outro, depois a própria natureza conspira contra o homem e o homem contra a natureza. Já não havia mais aquela harmonia, aquela paz, aquela felicidade desde o início. Como disse, a introdução do pecado no mundo acabou com a felicidade do homem por duas razões. Primeiro, eu já disse, porque torturava a alma do homem. Nós não fomos criados para o mal. Isso precisa ficar bem gravado na nossa mente e no nosso coração. Nós temos dificuldades em aceitar o mal, porque nós não fomos criados para o mal. Mas o pecado tortura a alma do homem por causa do mal que habita o coração do homem. Em segundo lugar, também porque Deus amaldiçoou o homem logo depois do pecado. Depois que Deus chegou, Adão se escondeu e conversou com ele e com Eva, falou, agora da pó da terra você vai se alimentar, isto é, agora você vai trabalhar, você vai suar, vai trabalhar, vai conquistar tudo com muito custo. E você disse à mulher, amaldiçoou a mulher, disse, agora você também vai ter dores de parto, aquela coisa, e começou a colocar diante da mulher um fardo pesado. E aí, então, aquela felicidade que havia antes ali no Éden já não existia mais, porque o homem conhecia o mal e agora pagava o preço do mal. E até hoje, isso acontece conosco. Nós pagamos o preço pelo pecado, a tortura do mal em um do nosso coração. E então, a felicidade parece algo cada vez mais distante. O que fazer para restaurar a felicidade que antes havia com Deus, ou com os homens, com a natureza e consigo mesmo? Primeiro, a gente deve lembrar que Deus deu o seu próprio filho, isto é, ele já fez a parte dele, ele deu o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para que a barreira que havia entre o homem e Deus fosse transposta. A cruz de Cristo é suficiente para acabar com o abismo que havia entre o homem e Deus. Então, a primeira parte já foi feita e foi feita pelo próprio Deus. A segunda coisa importante que devemos fazer é que é necessário fé. Quando eu digo fé, eu estou falando de fé com obras. O Tiago já fala assim, que a fé sem as obras é morta. Então, se eu digo que eu tenho fé, eu tenho que mostrar a minha fé através de atitudes que são obras que demonstram a minha fé. Obedecer a Deus é uma questão de fé. Logo, eu estou dizendo a você que é necessário fé para que aquilo que Deus fez por nós através de Jesus na cruz faça efeito. Por que é necessário fé? Porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, essa foi a parte dele. E muitas vezes a gente pensa que podemos alcançar a felicidade simplesmente orando a Deus e dizendo, Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê um emprego, ou, enfim, me dê saúde, aquela coisa inteira, toda. Aí vou para casa, ligo a televisão, fico lá assistindo televisão ou dormindo e esperando que Deus faça alguma coisa. De alguma forma, o homem quer fazer exatamente o contrário daquilo que Deus ensinou. Ele falou que do suor do nosso rosto é que nós iríamos com medo da terra. E o homem quer simplesmente orar e esperar que aquele pedido seja atendido e ficar lá em casa dormindo, vendo televisão, esperando. Eu já ouvi pessoas falando isso. Mas eu já orei, agora eu estou esperando aqui. Você vai ficar esperando só porque orou, não vai fazer um currículo, não vai procurar um emprego. Você está doente, você não vai procurar um médico, você não sabe que Deus foi quem capacitou os médicos. Então, esse pensamento de imediatismo, de orar e ficar lá parado esperando, tomou conta do coração das pessoas. Tanto que as pessoas hoje buscam a igreja a fim de alcançar alguma bênção, mas não querem fazer sacrifício nenhum. Querem chegar e simplesmente receber uma oração especial do pastor e esperar que isso, de alguma forma, surta algum efeito no coração ou naquela questão que você ou que as pessoas passam. E não fazem absolutamente nada e ficam dependendo do pastor ou daquele que ora. Quando eu digo que a fé precisa ser operosa, isto é, precisa ser acompanhada de obras, me faz lembrar de uma história que eu ouvi, mas eu não me lembro de todos os detalhes, mas eu vou tentar transmitir para você a história. Conta-se que houve em algum lugar uma grande enchente. E aí havia um irmão lá, crente em Cristo Jesus, fervoroso, e a água começou a encher e começou a inundar a cidade, as casas. E aí, então, ele pega, sobe no telhado da casa, lá com a família, e fica lá no telhado e ora a Deus para que Deus mandasse um socorro, para que ele fosse liberto, para que ele fosse salvo. E orava ao Senhor e, de repente, passou uma canoa, alguém com um barco lá. Vamos embora e tal, aquela coisa toda, entra, vamos. Não, eu vou esperar a salvação que vem do Senhor. O Senhor vem me buscar, Ele vai me salvar. Depois vem o corpo de bombeiro com a navegação um pouco maior e disse, vamos, eu vim aqui para resgatar você. Não, eu estou esperando Deus, eu já orei, Deus, eu já falei com Deus e Ele vai atender a minha oração. Depois vem aí vai embora. Aí depois vem um helicóptero de resgate, talvez da Força Aérea, ou, enfim. Ah, não, porque eu estou aqui, porque eu já orei e Deus vai me libertar, então estou aguardando aqui que Deus venha e me liberte, me salve, aquela coisa toda, o helicóptero foi. E aí acabou que a casa, que a água encheu, subiu cada vez mais, a casa desabou, aquele homem morreu, aí foi lá no céu, foi para o céu, e depois, poxa Deus, eu orei e o Senhor não atendeu a minha súplica, por quê? Eu tinha tanta confiança no Senhor que o Senhor ia me resgatar. Eu falei, mas eu tentei. O Senhor, eu mandei um barco, você desprezou o barco. Depois eu mando o pessoal do resgate lá do bombeiro, você disse rejeitou o bombeiro. Depois eu mando o pessoal do resgate aéreo, você rejeitou. Aí falei, não tem mais jeito, aí morreu. E eu quero lembrar que muitas vezes a nossa atitude é semelhante à deste homem. Nós queremos que Deus chegue lá do céu, hoje eu vim para te abençoar, fala, meu. Isso daí pode até acontecer, mas não é esse o método que Deus usa normalmente. Normalmente, no nosso tempo, a coisa acontece da seguinte maneira, você obedece e você verá a glória de Deus. O texto sagrado diz, crê e você verá a glória de Deus. Quer dizer, você precisa obedecer, você precisa fazer alguma coisa, não ficar esperando lá parado que alguma coisa aconteça, porque não é este o método de Deus. E é por isso que o texto do Salmo 1 nos dá uma direção, mostra aquilo que nós devemos fazer para alcançarmos a felicidade, para sermos verdadeiramente felizes, como o texto ou como o tema propõe. Tendo fé. Porque para obedecer, para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, que é contrário à vontade da nossa carne, que é contrário à nossa vontade, é necessário ter fé, é necessário confiar que Deus sabe o que está pedindo, o que está mandando, então eu vou obedecer e eu vou fazer, vou crer e aí então verei a glória de Deus. O que que eu não posso fazer para que eu consiga, para que eu alcance a felicidade? O texto começa dizendo, como é feliz, como é feliz. No Sermão da Montanha você vê bem-aventurado ou também como é feliz ou abençoado, essa expressão, como é feliz, abençoado, bem-aventurado, praticamente quer dizer a mesma coisa, mas como é feliz? Não é a felicidade que nós tantos buscamos? E não é a felicidade que devemos tanto testemunhar a outras pessoas, porque uma vez que somos crentes em Cristo Jesus, o que as pessoas precisam ver em nós? Que os crentes são felizes. Agora, uma característica dos cristãos no nosso tempo é murmurar. Parece aquele filme da Hiena lá. Ó dia, ó céu, ó lua, ó noite, ó não sei o quê. Só reclamam. Onde é que está a nossa confiança em Deus? Esse murmúrio, essa insatisfação é resultado da desobediência. Nós queremos a felicidade, mas não queremos fazer nada para alcançá-la. Deus já fez a parte dele enviando o seu filho. Agora nós precisamos fazer a nossa, aceitar o sacrifício do seu filho, Jesus. E aqui nós entendemos algumas coisas que nós não devemos fazer e algumas coisas que nós devemos fazer. O texto começa dizendo, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. A primeira coisa que eu e você devemos fazer é não seguir o conselho dos ímpios. A grande questão é, e eu pergunto a você, o que significa isso? Não seguir o conselho dos ímpios, porque eu não sei o que é conselho e também muitas vezes eu não sei o que é ímpio. Então, o que esse texto está comunicando de fato e de verdade? Não seguir o conselho dos ímpios. Eu achei interessante a tradução da Bíblia Viva, porque coloca de uma forma clara o significado dessas expressões, que não segue o conselho dos ímpios. Eu trouxe aqui, quero ler para você. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. Não é bonito essa? Como é feliz as pessoas, como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. O que ele sugere aqui nessa tradução é que o ímpio é aquela pessoa que é desligada de Deus, que não tem vínculo com Deus. E ele diz, a essas pessoas vocês não devem imitar. Como é feliz? aquela pessoa que não vá atrás da opinião das pessoas, desses homens que não estão ligados a Deus. O que nós temos que pensar nesse momento e nesta hora é que o ímpio é aquele que não tem nenhum vínculo com o Senhor. Não tem nenhum compromisso com o Senhor. Se nós queremos ser felizes, nós não devemos ir atrás do que os ímpios fazem. Nós não devemos seguir os conselhos dos ímpios. Como o texto diz aqui, não devemos ir atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. E eu, às vezes, penso que o que mais influencia os cristãos são as opiniões de pessoas que não seguem a Deus. São as opiniões de pessoas que são desligadas de Deus, que não têm nenhum vínculo com Deus, que não têm nenhum compromisso com Deus. E esse é o primeiro passo do declínio espiritual. Dar ouvidos a pessoas que nem conhecem o nosso Deus. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é não dar atenção, não dar ouvido ao conselho, aos conselhos daqueles que são ímpios, daqueles que não têm intimidade com Deus, daqueles que nem Deus conhece. E aí eu paro e pergunto para você, meu irmão, minha irmã, e você que nos visita nesta noite, quando você está em dúvida a respeito de qualquer questão, a quem você procura? Um conselho que vem de Deus, através de um homem de Deus, de um crente, de um diácono, de um pastor, de alguém que possa abrir as escrituras e dizer para você o caminho do Senhor é esse? Ou você vai procurar a opinião de pessoas que você sabe que quando falarem, falarão coisas, que nada, isso é assim mesmo. Você pode perceber que quando alguém quer fazer alguma coisa de errado e sabe que é errado, não vai perguntar para o pastor, e nem vai perguntar para o diácono, e nem vai perguntar para o irmão na igreja que sabe que é um irmão sério com Deus. Vai perguntar lá no trabalho, poxa, estou a fim de me separar do meu marido, o que eu faço? Isso aí eu já fiz, vai fundo, é assim mesmo, casamento é assim, começa e acaba. Vai. Não vem conversar com o pastor, porque o pastor vai chegar e vai dizer, nem pensar, não foi isso que o Senhor nos ensinou. Então, sabe que a sua colocação, o seu pensamento vai ser rechaçado pela palavra do Senhor, então vai buscar o conselho dos ímpios. E a gente precisa entender que se nós queremos ser de fato felizes, nós temos que buscar os conselhos dos que creem e confiam no Senhor. E não dos ímpios, que o texto chama aqui daqueles que são chamados pessoas que não estão ligadas a Deus. E eu imagino que muitas pessoas têm buscado conselho com essas pessoas. Por que não procura com um pastor? Por que não vai procurar com um diácono, com alguém que você sabe que é sério com a palavra de Deus? Porque já sabe que aquilo que está fazendo é errado. E se você sabe que é errado, você já sabe que não vai dar certo lá no final. Então, você está tomando uma atitude que vai tornar você cada vez mais infeliz. A Soninha, peço permissão aqui, a gente trabalha com os casais e a Soninha pediu, emprestou um CD, DVD, né? Da Prova de Fogo, aquele que fala de casamento. Alguém já assistiu Prova de Fogo aqui? Pode baixar. E aí, então, depois que a moça, a pessoa lê, ouviu, assistiu, devolveu, entregou para a Soninha de volta. Se eu tivesse assistido esse DVD antes de me separar, não teria me separado. O que aconteceu? Eu imagino, isso é eu dizendo. Ao invés de procurar o conselho do Senhor, procurou o conselho dos ímpios. E aí, não espere que os ímpios lhe dê o caminho do Senhor, porque não vai dar. E quanto mais você se envolver no caminho dos ímpios, mais infelicidade você vai trazer para a sua vida. É o que a palavra do Senhor me faz crer. Bem-aventurados que não andam segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Segunda coisa, não imita a conduta dos pecadores. Na Bíblia Viva, diz assim, que não fica à toa na companhia dos pecadores. Que não fica à toa na companhia dos pecadores. O texto diz, como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores. Porque o que que os pecadores ou os ímpios falam? Das suas convicções. As convicções que eles creem, que eles têm, que nasceram da sua própria sabedoria. O que acontece se você vive no meio de ímpios, de pecadores, e aí a palavra pecadores se refere àqueles que não amam e não seguem o caminho do Senhor, naturalmente é questão de tempo, você vai estar falando ou pensando como eles. Como eles pensam, é como você vai pensar. Porque até o dito popular já diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, você quer aprender coisa ruim, é só andar com más companhias. Quando eu digo más companhias, aí o texto está falando de pecadores aqui, pessoas que não têm vínculo com o Senhor. E aí você, mas o meu amigo fulano, meu amigo... Querido, não sou eu que estou dizendo que seu amigo é ímpio, que ele é pecador, é a própria palavra do Senhor. Ele é um servo do Senhor, ele é um seguidor do Senhor, fiel da palavra. Não, então ele é um pecador, ele é um ímpio. E se você ficar com ele e fazendo as coisas que, eles fazem e andando, não vai demorar muito tempo, você será um deles. Por isso é que o texto diz aqui que não fica à toa na roda dos pecadores. Você repare o seguinte, primeiro o texto diz, bem-aventurado o homem que não anda, depois o que imita ou fica no caminho, no, na roda dos, no caminho dos pecadores. E, em terceiro lugar, nem se assenta na roda dos zombadores. Na Bíblia Vida Viva aqui diz assim, nesse terceiro momento, nem pratica, nem participa de rodinhas onde... fazem pouco caso de Deus. Eu acho interessante essa colocação, essa forma parafraseada da Bíblia Viva, quando fala desse terceiro momento, que na nossa versão chama roda dos escarnecedores. Aqui, na Bíblia Viva, ele diz, nem participa de rodinhas de onde fazem pouco caso de Deus. Pouco caso de Deus. Os argumentos, as palavras, os pensamentos, todos eles são contrários aos mandamentos, aos ensinamentos do Senhor. Em todo momento, o que o texto está dizendo aqui, como é feliz aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu tenho dificuldade aqui, porque eu estou tão habituado com a versão anterior, a versão corrigida, que é bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam a sequência. Primeiro você anda, depois você para, depois você se assenta, isto é, você já é um deles. O que tem acontecido no nosso tempo e que tem trazido infelicidade às pessoas é que elas têm se achegado mais aos ímpios e aos conselhos e aos ensinamentos e aos pensamentos dos homens que estão longe de Deus e por isso se tornam como um deles. Bom, se você seguir o conselho dos pecadores e dos ímpios, a felicidade é algo que você... desconhece, quero dizer, você não sabe o que é de fato ser feliz. Você pode saber o que é estar feliz. Porque esse tipo de pessoa que age dessa maneira com os ímpios vai sempre precisar de uma situação para torná-lo feliz. Ah, eu recebi o meu salário, aí estou feliz. Só que passou meia hora, esqueceu que recebeu o salário e volta aquela tristeza. Ah, comprei um carro, ah, estou feliz. Só que depois que comprou o carro, mal pagou, já está triste, mas está andando de carro. Quer dizer, a felicidade para esses ímpios, pecadores, é questão de momento, de situações. Eu preciso que aconteça alguma coisa para que eu me sinta feliz. Quando obedecemos a Deus, é uma questão de natureza. Você vai passar pelo vale da sombra ou da morte, mas você vai dizer, eu sou feliz porque eu sou de Jesus. É diferente. E aí, então, o texto segue, depois de mostrar o que nós devemos fazer, não devemos fazer, e ensina no versículo 2, ao contrário disso, ao contrário de seguir os caminhos dos pecadores, dos ímpios, dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. O nosso problema, eu imagino, o problema do povo cristão, do modo geral, é a negligência em relação à palavra do Senhor. Não gostamos de ler, não gostamos de estudar. Como eu fico triste aos domingos pela manhã quando eu vejo meia dúzia de gato pingado na classe da EBD. Quando eu fico triste, como fico triste quando as pessoas não estão preocupadas em aprender doutrina nos cultos de quarta-feira. A gente faz um trabalho enorme para criar, por exemplo, esse grupo pequeno, que agora a gente está falando de mutualidade, tão importante esse tema, essas lições, e as pessoas ficam lá em casa assistindo novela lá. E ainda chega o pastor para dizer, sem querer, né? Ah, aquele fulano de tal, e fala o nome dos personagens, e eu não tenho a menor ideia de quem seja, porque nessa hora eu estou no culto, então eu não estou vendo a novela. Mas as pessoas deixam, como eu fico triste, negligenciam a palavra do Senhor. Como eu gostaria que houvesse um despertamento no nosso meio, um despertamento esse que nos levasse a amar a palavra do Senhor, a buscar a palavra do Senhor. Eu jamais vou esquecer quando aquele rapaz, eu vou sempre fazer menção dele aqui, o Abdala, veio aqui, depois da conversão daquele muçulmano, que ele era muçulmano, ele leu a Bíblia, a última vez que a gente teve contato com ele, era a oitava vez que ele leu a Bíblia, ou que ele estava lendo a Bíblia. Se eu perguntar quantos irmãos já leram um livro da Bíblia, eu não vou perguntar porque é capaz de você ficar com a sua mão baixa com vergonha. Então, se eu perguntar quantos irmãos já leram a Bíblia uma vez, e eu falo isso porque a gente está aqui há quase 11 anos, a gente já fez várias campanhas de leitura bíblica, então deveria uma maioria absoluta dizer, eu já li pelo menos uma vez. Como é que eu vou entender ou como vou amar a palavra do Senhor, conforme o texto diz aqui? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Uma das coisas que eu percebo que marca o povo evangélico é que não conhece a palavra do Senhor. E aí eu me lembro daquele texto que diz, errais por quê? Não conheceis as Escrituras. E eu vou falar para você uma das coisas que eu aprendi. De tanto ler, de tanto estudar a palavra do Senhor, descobri que tudo que ali está escrito tem como propósito abençoar o homem. Porque se você estudar a Bíblia e não ver todo esse ensinamento como uma manifestação do amor de Deus para conosco, e assim interpretar que nós devemos fazer o mesmo, então não compreendemos a palavra do Senhor. Eu quero dizer com isso o seguinte, que a Bíblia é um livro que ele só pode ser bem interpretado se houver amor no coração daquele que interpreta. E uma das coisas que a gente não aprendeu ainda, ou que tem dificuldades para aprender, é amar. E o nosso Senhor Jesus mostrou isso com a sua própria vida. Eu aprendi que, então, que a palavra do Senhor, o melhor método de interpretação, de hermenêutica, é o amor. Sem amor não dá para interpretar corretamente a palavra do Senhor, porque Deus é amor e a Bíblia só existe porque Ele nos ama. Você crê nisso? Diga amém. Mas às vezes a gente lê um textinho, ó, lembrei do irmão fulano, ó, caminho dos zombadores. E não sei porque esse texto me lembrou o irmão Beltrano. E não é desse jeito que a única pessoa que você deveria lembrar é de você mesmo e não do outro. Ou às vezes a gente, o pastor, prega o sermão daqueles de esculachado. Ah, se fulano tivesse aqui. Esse sermão era para o fulano. Vou até anotar aqui, vou pegar depois a gravação, vou dar de presente para o irmão fulano. Mas eu quero dizer para você que se é você que está aqui, é com você que Deus quer falar, não é com fulano e tal, não. E se você está pensando no fulano, aí você tem a certeza que é para você mesmo. Porque a primeira pessoa que Deus quer falar é comigo. E eu fico, ah, se fulano tivesse aqui. Essa era para ele. E não é assim que a palavra de Deus... Bom, isso eu aprendi porque o versículo 2, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Nós devemos amar a palavra do Senhor. Se nós amarmos a palavra do Senhor, se a palavra do Senhor fizer sentido na minha vida, no meu coração, o que que vai acontecer? Versículo 3. Você se tornará um homem ou uma mulher como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Quando eu vejo esse texto, é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Eu me lembro de algo que está bem sólido e bem firme, bem fincado, e que, haja o que houver, será incapaz de arrancar aquela árvore. Eu quero dizer com isso que o homem que ama a palavra do Senhor, que ama o Senhor, está firme como a árvore plantada junto à corrente das águas. Pode vir as tempestades, os ventos, o que for. Ela vai continuar ali firme, porque ela está bem fincada, as suas raízes penetraram na terra e foram para as águas, ela bem nutrida e bem forte. Vai ser difícil aquela árvore ser derrubada, porque ela está bem fincada. Então não será qualquer coisa aqui. Só se for lá um lenhador, como acontece aqui no Amazonas, e passar o machado. Caso contrário, ela vai ficar firme. O que que isso significa? Se eu me mantiver firme, meditar na palavra do Senhor dia e noite, as circunstâncias da vida podem me causar tristeza por um momento, mas jamais me derrubará. Jamais me arrancará. Permanecerei sempre firme, porque a minha confiança está no Senhor. É o mesmo princípio da casa que é edificada sobre a rocha. Vem os ventos, vem as tempestades, aconteça o que acontecer, aquela casa continua firme. Quantos de nós, quando passamos por dificuldades, nós estremecemos, a nossa fé se abala e a gente fica de mal de Deus, a gente abandona a congregação, não faz mais orações. O primeiro a pagar a conta é Deus. E se você fizer uma avaliação geral, você vai perceber que só tem um culpado nessa história toda e não é Deus. É você mesmo. Então, alguém que ama, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, alguém que tem firmeza na sua vida. Isto é, haja o que houver, essa pessoa se manterá firme. Eu nunca vou esquecer da história que ouvia do pastor Dilon, de uma senhora que era ovelha dele, que tinha diabetes. Ela estava muito doente, vai ele visitar lá, na casa dela e ela está cantando. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar. Depois o pastor soube que ela ia amputar uma parte da perna, os pés, os dedos, eu acho. Ele pensou, agora eu vou lá, ela não vai estar cantando. Mas quando ele chega lá no portão, começa a bater palma e... Que alegria é crer em Cristo. Poxa, mas a senhora cortou os dedos e está cantando. Pois bem. Algum tempo depois ele recebeu outra informação. Olha, irmã, fulana de tal vai amputar uma das pernas. Amputou uma das pernas. Vou lá visitar. Quando chega lá no hospital, a irmã... Quando eu me lembro dessa experiência vivida, eu me lembro de alguém que tem a sua vida fincada sobre a rocha ou uma árvore plantada junto à corrente das águas, uma firmeza. Haja o que houver, essa pessoa continuará feliz, porque a sua alegria está no Senhor. Num segundo momento, é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, essa parte é importante, dá fruto no tempo certo. Porque uma das coisas que mais traz tristeza na nossa vida é o fato de não sabermos por que foi que Deus me salvou, ou por que foi que Deus me criou, ou o que eu estou fazendo aqui. A ociosidade espiritual provoca no coração da pessoa um desassossego, um vazio, uma tristeza. Porque a pessoa não sabe o que eu estou fazendo aqui. Por que foi que Deus criou? Agora, se essa pessoa der frutos ou honrar a razão pela qual o Senhor a criou, a felicidade encherá o coração dessas pessoas. Eu posso falar, meu problema sempre foi a vocação. E eu fugi enquanto pude fugir da vocação, até que aos 30 anos, aos 28 anos, eu falei, não dá para fugir. E eu resolvi que ia para o seminário, porque Deus havia me chamado. Tudo que eu fazia, antes não me trazia alegria. Por mais que me trouxesse algum tipo de retorno, não me trazia alegria. Mas depois que eu obedeci ao mandado do Senhor, eu entendi qual era o plano do Senhor, a alegria encheu meu coração. Hoje eu sou pastor, e ser pastor não é fácil, mas eu posso dizer para você uma coisa. Sou feliz. Apesar da dificuldade que é ser um pastor, apesar de ser difícil ser um pastor, eu fico feliz por Deus ter me confiado esse privilégio e fico mais feliz porque eu estou no lugar que eu devia estar. Isso significa fruto. Você está frutificando? Isto é, Deus chamou você para quê? E segundo, você está produzindo fruto para o qual Deus o chamou? Que contribuição você está dando no reino do Senhor? Por isso que o texto fala, dá o seu fruto na estação ou no tempo certo. Quer dizer, esse frutificará. E suas folhas não murcham. Você vai olhar para aquela árvore vai estar sempre linda. As folhas verdes e os frutos, sempre lindo. E a Bíblia fala algo muito interessante. Ele fala aqui, a alegria da alma formoseia o rosto. Então, às vezes, você vai conversar com o irmão, o cara está com aquela cara amarrada, aquele bico desse tamanho, sempre triste. Como pode sempre ter a alegria da alma? Não existe na vida dessa pessoa. Mas em outras pessoas você vê, só vive rindo. Poxa, fulano só vive alegre, só vive feliz. E a gente canta, vivo feliz, pois sou de Jesus. E já desfruto o gozo da luz. Mas há pessoas que vivem numa tristeza profunda, sempre mal-humorado. Parecia aquele sujeitinho lá da quadrilha de morte, viu? Só ficava reclamando aquele desenho que passa. Só reclamava, só ficava reclamando de tudo. E o texto diz que as suas folhas não murcham. Você olha para a pessoa, você vai ver sempre feliz, sempre alegre, sempre bem. E o texto depois diz aqui, e tudo o que ele faz prospera. Se você amar a palavra do Senhor e dedicar-se a ela dia e noite, você será como uma árvore plantada junto às correntes, você vai dar fruto no tempo certo e as suas folhas jamais murcharão. E mais, e tudo que você fizer prosperará. Vejam, eu acredito nisso aqui. Eu acredito na prosperidade. Eu acredito na bênção que Deus dá aos homens. Mas essas bênçãos, essas prosperidades, não são resultados simples e puramente da oração do pastor. Hoje eu vou orar ali, quem está com... Vem aqui que eu vou orar e sai tudo certo. Mas está relacionada à obediência nossa, a palavra, a escolha que fazemos. Eu quero amar a Deus e a sua palavra e não os caminhos dos ímpios. E aí o texto diz, e tudo o que ele faz prospera. É algo mais ou menos parecido com José. José, por mais que ele passasse por momentos difíceis, Deus abençoava tudo que José fazia. Então, se eu de fato quero ser feliz, eu tenho que fazer uma escolha. Eu preciso meditar na palavra do Senhor dia e noite. Eu preciso escolher seguir os ensinamentos do Senhor. Porque se você não estiver seguindo os ensinamentos do Senhor, você está seguindo automaticamente o conselho dos ímpios, os caminhos dos pecadores. Você está sentado na roda dos escarnecedores. Só tem essas duas situações. Ou você ama o Senhor, ou você ama o mundo. Ou você está seguindo o caminho dos ímpios, imitando a conduta dos pecadores e se assentando à roda dos escarnecedores. Ou você, ao contrário de tudo isso, a sua satisfação está na lei do Senhor. E aí eu pergunto, onde é que está a sua satisfação? Na lei do Senhor ou no caminho dos ímpios? Naquilo que eles fazem. Se você quer ser feliz de fato e de verdade, feliz, ser, não estar feliz, você precisa confiar na palavra do Senhor. Por mais que difícil seja seguir os caminhos que o Senhor determina, pode ter certeza, é a melhor coisa que você faria. Porque você será feliz. Você será feliz. Como o texto diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Que palavra linda. Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite. Amém. Curvem suas frontes, nós vamos orar. Nós vamos orar. Ó Espírito Santo de Deus, é um momento muito difícil decidir por seguir o caminho do Senhor, amar a Tua palavra meditar nela dia e noite e praticar os ensinamentos nela contidos. Se assim fizermos, seremos como a árvore plantada junto à corrente das águas. Se assim fizermos, daremos frutos no tempo certo. Se assim fizermos, as nossas folhas jamais cairão. E se assim fizermos, tudo o que fizermos prosperará. E não dá para fazer isso, alcançar essa dádiva do Senhor, sem obediência à tua palavra. Ó Espírito do Senhor, fale a cada coração nesta noite. Há muitas pessoas que talvez não sejam felizes, mas precisam ser. Atue nesta noite em cada coração e que a felicidade encha a vida de cada um de nós que estamos nesta noite. Estamos diante de um desafio. Ou seguimos os conselhos, os pensamentos, os caminhos dos zombadores, dos ímpios, dos pecadores, que são as mesmas pessoas, ou nós amamos a tua palavra e nela meditamos dia e noite e seremos como esta árvore. Só existem esses dois caminhos, ou nós estamos enquadrados em um ou no outro. E muitas pessoas não são felizes porque ainda não entenderam o que significa amar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito do Senhor fale a cada coração nesta noite. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Continue de olhos fechados. Você sabe como ser feliz. E a felicidade começa com fé. E fé sugere decisão, ações de fé, atitudes de fé. Talvez você não sinta no seu coração o que é de fato e de verdade ser feliz. Você já experimentou o que é estar feliz, mas ainda não experimentou o que é ser feliz. Então, nesse momento, eu só vou fazer uma pergunta. Você quer ser feliz? Eu peço, fique de pé. Eu quero orar por você. Você quer ser feliz? Você entendeu exatamente o que foi dito? Quer ser feliz? Fique de pé. Porque eu quero orar com você. Só há felicidade de fato e de verdade em Jesus. Deus abençoe. Mais alguém? Fique de pé. Deus abençoe, querido. Mais alguém? Fique de pé, eu te peço. É uma oportunidade que o Senhor está dando. Lembre-se, ser feliz é uma coisa. Estar feliz é outra. Talvez você esteja confundindo o ser com o estar. E o Senhor, nesta noite, diz, felicidade começa com fé. Porque o primeiro passo que você deve dar é um passo de fé. Eu quero ser feliz. Alguém mais, fique de pé, eu quero orar com você. Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Fique de pé, eu quero orar por você. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu fiquei muito tocado por conta daquela jovem cantora que faleceu essa semana, Amy Winehouse. Aquela moça nunca conheceu a felicidade. Ela andava nos caminhos dos ímpios, na conduta e nos pensamentos deles. O resultado foi o que a gente ouviu e viu. Mas se ela optasse pelo amar a palavra do Senhor, ela conheceria a felicidade. Você não precisa passar pela dor da tristeza, da angústia. Alguém mais? Fique de pé, eu quero orar nesse momento. Alguém mais? Peço que os irmãos diáconos e conselheiros já estejam de prontidão para dar atenção a essas pessoas. Alguém mais? Não? Vamos orar então. Vamos orar então. Antes eu quero fazer mais um pedido. Há alguém entre nós que se sente com o coração aflito e triste? Alguma coisa aconteceu e tem incomodado o seu coração? Jesus pode confortar. Há alguém mais? Fique de pé, eu quero orar por você. Há alguém mais? Vamos orar? Deus abençoe. Você está com o coração aflito, coração triste? Fique de pé. Alguém entre nós que ainda não aceitou a Jesus? Lembre-se, o tempo todo nós não falamos aqui em religião porque não é a nossa prática. Nós falamos da verdade, o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Alguém entre nós ainda não é crente e gostaria de entregar a sua vida a Jesus e seguir os caminhos dele? Fique de pé, por favor, eu quero orar com você e por você. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Vamos orar então? Oremos. Senhor, ó Pai amado, eu coloco a vida desses irmãos e irmãs nas tuas mãos. E que o Senhor conceda a eles a felicidade que é decorrência da dedicação, do desejo, da decisão de amar a tua palavra acima de todas as coisas e nela meditar dia e noite. Se assim fizermos e amarmos a tua palavra, os seus ensinamentos e formos obedientes a ela, nós conheceremos a felicidade de fato e de verdade. Eu coloco nas tuas mãos a vida dos irmãos que estão de pé, porque querem ser felizes, e oro também pela vida dos irmãos que estão de pé, porque passam por momentos difíceis. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração de cada um que está aqui nesta noite. Pai, eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos e irmãs, nós vamos encerrar a nossa reunião cantando o hino 416.